repórter antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, repórter do Mundano, ok. Azul 4040, decolada 51, último controle 119, decimal 8. 198, um bom dia, um azul 4040. Um bom voo. Obrigado. Controle Salvador, bom dia, azul 4040. 4040, contato radar sobre o 340. Para o 340, azul 4040. Mapa 6570, autorizado interceptar o procedimento. 6570, desça para 2000 pés, autorizado ILS, ajuste no 098. Autorizado ILS, 1018-6570. Me falso apenas confirmando, transponder acionado, agora será o 0263. Está autorizado o táxi, você está em interseção 97, reporta para ingresso. Interseção 0263, vai reportar para táxi, está 35 no táxi, estamos acionado com 131, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. São 35 no táxi, autorizado táxi via Taxi Índia, ponto 0 no 0, chame torre 1-1-8-9-5, ajuste acima do 0 no 8. 1-0 no 8 e autorizado táxi, está 35 no táxi. Desça para 2000 pés, ajuste no 098. 2018, 3 horas. Torre Salvador, está 3507, está próximo do ponto de espera da 10 pronto. TAM 3597, a linha decola pista no 0, vento 140 graus, 069. Autorizado a alinhar e decolar da 10, TAM 3597. 4901, corrente equipe de sol, chão frontante. Papa Eco, Índia Novembro, estou autorizado a Teixeira de Freitas, a 1 Centena, veiculado 117, a curva direita, na saída Coral. Controle 119, decimal 8, transponder 5515. Transponder, chama pronto a torre 11895 para estacionamento e decolagem. 6570, torre 11895. 1895, 6570. Condenável, bom dia, prossiga. Direcionar, chama pronto, táxi. Oi, bom dia, Santa Cargo 6570, estabilizado em Freira 10. Aça 6570, ajuste altímetro 018, continua a aproximação e aguarda autorização de pouso. Guardando, 6570. Via Macione, só confirmando, transponder 5515. Acionamento autorizado, agora táxi. Chama o controle, 335 no táxi. Afirmo, 1980, bom voo. Graças, bom dia. Veja, 1950, ascensão 340, o azul 4040. Te mantém a posição. Suba nível 360, vigilância. 360, 3547. Azul 4040, centro Recife 251. Recife 251, bom dia, João. Então, eu confirmo o 6570, está autorizado? Firme. O APSA 6570, aguardando autorização para pouso. Autorizado. O Lento em Salvador, 140 graus, 612. Pouso autorizado na 10-6570. Como Salvador, se esse 5504. Tem que trocar a coordenação do 150 a Aracaju. 4901, pronto para cá, JB65, Montes Claros, 3A. Tive 4901, estou autorizado o táxi via parte 1, taxiway Índia, ponte 010, torre 11895, ajuste altímetro 0018. Autorizado parte 1, Índia, no ponto espera 95, ajuste no 018, 4901, bom dia. 5594, pronto, Fábio. Autorizado Aracaju, nível de voo 190, decolada 10, a curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju. Via Golf 677, controle Salvador, aterem 119, decimal 8, transponder 05524. 328, 12545. Salvador 35 no 7, da TAM? Prossigo. Senhor, pode levar Elefa? Prezado. Graças, Elefa direto, TAM 35 no 7. Pronto, bom. Kilo November Fox, fica atento à esquerda do Boeing 67, por favor. Lima 10, quando pronto, autorizada a decolagem. O vento Salvador 140, 8 nós. O Apsa vai livrar pela Golf 6570. Ciente à direita, chama solo 121 no decimal 1. 21 na 1, grato. Trip ciente ali, mantém. MFOX, decolada 02, controle 19-8, bom voo. Ona na nave, 8, bom dia. De Salvador, bom dia, Papa Romeu, Kilo 9 MFOX, decolado, para ingresso norte. Vai manter 1000 pés até o término do axé após 1500. Confirme quando possível, estimado para ser sinal de Deus. Gente, aguarde. No set, chame Centro Recife, frequência 1288. Bom dia, 35. Trip 4901, decolada 04, controle 1198, bom voo. 098, obrigado, Trip 4901. Controle Salvador, muito bom dia, Trip 4901, passando 1700. 4901, contato radar, subo nível 340. 340, mantendo perfil 4901. Salvador, boa. O 4201 da Azul, tem seu hotel, autorização Campinas, nível 340. Azul 4201, está autorizado Campinas, o nível de voo 340, vai decolar da 10, curva direita, saída da Euleda Motiva, e é o Pesolo 10, Bridge, Pesolo 16, Belo Horizonte, trilha após conforme rota. Controle Salvador, operem 119.8, transponder 5531. Gente, obrigado Campinas, nível 340, decolador 10, perfil da Euleda Motiva, decata perfil 10 até Lídia, após a perfil 16 até Belo Horizonte, Papa 3, via Rota Plana. Controle de saída 198, acena 5531, o 4201 do Azul. Azul 4201 no condicionamento, correto, chama pronto, se tiver adicionamento. Vai chamar quando pronto, posição 8, 4201. Gente, confirmando, vai vir litoral? Litoral. Gente. Vai passar Duna e já interceptando 3153. 3153, completa a aproximação, torre agora 18895. 18895, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, o trip 4901, poderia voar a posição Doclo, Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniform? Quanto é a saída? Sim. São 3890, estou autorizado a Recife, nível de voo 330, decolador 10, curva à esquerda, saída Pouca, transição Caju, via Opero Isk 58. Controle Salvador, opera em 119.8, transforma 5527. Tá, gente, Recife, autorizado nível 330, decolador 10, curva à esquerda, na saída Pouca Caju, da Opero Isk 58. Controle Salvador, opera em 3890, protegimento correto, chama pronto para tiver adicionamento. Tá, gente, 3890. Fala, 5594, posicionamento, pode ser. 5594, qual é a equipe de salvo, chama pronto, táxi. Autorizado, chama pronto, táxi. Dia novembro, ciente. 5 no POB, autorizado o saque, reporte para ingresso. M2111, autorizado o Galeão, NVC voo 360, decolador 10, curva direita, saída da EL, Leda, Motiva, via UPZU 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, via POS conforme rota. Controle Salvador, opera em 119.8, transponder 5533. Número 621, autorizado Galeão, nível 360, via Upper Zulu 10, ESMAP, Luxo, Barbacena. Decolador 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, Módiva. 198 é o controle, transponder 5533. 5533, transponder, chama pronto, pushback, acionamento, chama 6211. Camarão, chama 6211. Oceão 5-4, 4-9 no POB, autonomia de 2 horas, alternamos Salvador, pronto para registrar. 5-5-1-4, sou autorizado táxi a parte 1, táxi Índia, ponte para 1-0, torre 1-1-8-9-5, ajuste de altímetro 1-0-1-8. Autorizado parte 3, principal, Índia Alfa, ponte para 1-0. 1-1-8-9-5, 1-0-1-8, no ajuste 5-5, ou na parte. Centro Recife, 251, alterno 3395. Recife, 351, alterno 3395, 5-4-9-0-1, boa. Também Believer ingresso, táxi. Reporta ele, pronto. Sou do Salvador Globo 991963. Confirme, gentileza. Tá, 3153. 3820. 1963, agora de qualquer. Quatro, pode adiantar a saída, por favor? Eu. Obrigado. Falou Salvador, muito bom dia, tá 3153, livrando a sua esposa. 3153, táxi via Alfa, chamando a sua Juliette. Alfa, chamando a sua Juliette, tá 3153. Tripe 5514, próxima ponta de Paraná, na zero, próximo. Tripe 5514, autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento 130 graus, 8 nós. Autorizado a linha de decolar, na zero, 5514. Sou Juliette, informo o pontão previsto 04, está ocupado pela aeronave da companhia. Ok, mantém a posição de Juliette, aguardando 04, está 3155. Não, não, 0551, não pode. 7. 3890, pushback, treinamento, posição 04. 3890, autorizado, chamo pro táxi. É, autorizado, pushback, treinamento da 3890. No 4, decolados no 3, chama controle 1, no 9, decimal 8. 1, 9, 8, muito obrigado. Por Salvador, é o Trip 5514, decolou nosso escudo. Trip 5514, sai da Puca, só para nível 190, contato com a sala de decolagem. Puca, solicita final 150, quando possível. Isso, eu mantenho 150, aguardando coordenação. 150, aguardando coordenação, 5514. Gente, controle no 98, Eco de Anabé. Trip 5514, atualizado nível final 50. Gente, final 50, 5514. Controle, bom dia, de papapapá, Eco de Novembro, decola da 17, perfil da Coral. Eco de Novembro, contato radar na decolagem, estou operando em 100, sai da Coral. Acendendo para 100, sai da Coral, Eco de Novembro. Cópia. Firmo. Autorizado Galeão, 360, via Brasil 10. Subida da El, via Brasil 10, Asmat e Lúcia após conforme. A subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva direita, 5540 é o código transponder, 1198 é o controle. Autorizado pelo aeroporto de Galeão, nível 3620, via Santa Zulu 10, Esmap, Centro de Luz, decola da 10, o pista da El levou a Lima, meia levou a Móvito. O transponder é 546, 198 é o controle, voo 1963. Só confirmando o código transponder 5540. 5540, voo 1963. Correto, já para o posicionamento. O 420 perdoa, posição 8, pronto para puxe e acionamento. 420 não autorizado, só para tarde. Ele puxa no táxi, 420. Salvador, está 3830 para o táxi, com 165 a bordo, 3 horas e meia, Natal da alternativa. Táxi via Pátio e Índia, corrigindo Índia e Alfa, ponto de espera, chame 8895, ajuste 10018. A gente parte de Alfa, 1895, ajuste 1098, bom dia. Gente, desça para 2000 pés, autorizado a final do LS, sexo e reporte final estabilizado, que negal 208. LS Portão 4. LS Portão 4, tá, 3153. Paulo Salvador, bom dia, boa noite, 65, informação hotel, autorização para Brasília. 1865, pronto para qualquer? Pronto para qualquer. Autorizado Brasília, nível de voo 360, via 3 do Luno 7. Subida por transmissão Elefa, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. Código transponder 5545 e o controle 119.8. Autorizado Brasília, 360, Santa Zulu 17, decola da pista 10, subida Arbor, transmissão Elefa, transponder 5545, controle 119.8. Correto, sombra, puxa, treinamento. Tomara. Zulu 963, do 10, quando puxa, treinamento. 963, autorizado, chama pro táxi. Seguindo, vai chamar do táxi, 963. Torre Fortaleza, bom dia, TAM 3890, próximo ponto zero da pista 10. TAM 3890, autorizado NA de decolar, pista 10, vento 150 graus, 629. Autorizado NA de decolar da pista 10, TAM 3890. É, que vai estar aqui a parte ainda, eu conto com a espera 1895, 09 de graças, bom dia, bom trabalho, 2201. Apolo, muito bom dia, eu vou 1093, cliente da Hotel, para consulta. 093, um minuto para sua cópia. Aguardando, gol no 093. Final será o 9970. 9970, chame a torre em 198 decimal 95. 1895. Chama o controle em 199 decimal 8. 298, até 3850, bom dia. Salvador, bom dia. Será o 9970, final baixado travado, tem capacidade. Federal 9970, tráfego avistado, livre pulso, pistão a zero, vento 1.100 graus, 7 nós. Controle Salvador, bom dia, Tan 3890, passando 2000 pés, saída Puca. Tan 3890, saída Puca, se for para nível 330. Nível 330, Tan 3890. Sente o 4201 da Azul, mantém ponte, cara. Mantém ponte, cara. 4201. 6211 na ponte 5, puxa o estacionamento. 6211, na guarda. Aguardando. Controle, 3554. Prossiga. Solicita pro Aracaju, tá presente? Aguarde, mantenha junto. Sim. Como 963, instruções para o táxi, tem 4 horas e 7, autonomia Alpena com Rins, 132 é o POB. Só o POB, por gentileza? 132. 132, ciente, táxi de Apache Índia, ponta de espera, 1895, ajuste 10018. Pátio Índia, com 1018, uma ponta espera 118, decimal 95, com 963. Logou no 093 para pushback e acionamento na ponte 06, aguardando autorização. 093, pronto, cópia. Na escuta. Autorizado com fim, nível de voo 360, via presumo 0, brilha presumo 6, passo conforme. Subida estrada El, Leda, Motiva, primeira curva direita, após a decolagem. Código transponder 5544 e o controle em 119, decimal 8. Autorizado com fim, nível 360, presumo 10, brilha presumo 16. A pistão no zero, primeira curva direita, da El, Leda, Motiva. 5544, transponder, 119, decimal 8. A frequência, voo 1093. Correto, já para puxa acionamento. Já pronto, voo 1093. Sente um minutinho para o puxa, aguarde. Guardando, voo 1093. Solo 6219, na ponte 5, tá pronto. Cumpriu o gentileza? 6219, na ponte 5. Isso, eu tô feito. Vou aguardar apenas a passagem do tráfego da Golf da Taxi. Só um minutinho. Ah, tá legal. aparelho 2229, acena identificação, reporte ponto ideal de descida, vai na proa de mar e para interceptar a chegada, QNH 108. 08, Coimbar, foi estabelecida o 2229. 100, desça para o nível 050. 050. Autorizado pushback acionamento, chama para o táxi. Pode para o táxi, 629. 1093, autorizado pushback acionamento, chama para o táxi. Chama o táxi, 093. Mandou o gol 1963, aproximando o ponto perto da 190, está pronto. 1963, observe o horário do tráfego à sua frente, tráfego da Azul, após a passagem do tráfego ali, mantém. Após a passagem do tráfego da Azul, a linha mantém, capitão 0, gol 1963. Livro a 1022. Sim, federal, táxi autorizado Alfa Aquilo para o Pátio Pé. Dois a bordo, qual o setor de sobrevoo? Seja ela em Vera Cruz, sim, deixa um minutinho pra cortar. O Lavê Garapa na escuta? Tô com um estagiário aqui na posição Torre, tem como você fazer seja ela aqui em Salvador pra ele treinar um pouquinho? Muito obrigado. Alfa, pronto, cópia. Autorizado Salvador, Salvador, ouro mil pés, ZTGL na 17, conforme instruções da torre, o código 0171 e o controle 119, decimal 8. 201 decolou. Azul 4201, contato radar na decolagem, sou para nível 340, sai da Dael. Dael 340, pode curvar para Dael Oleda. Você sai do Azul 4201. Vai manter. Paulo Salvador, gol no 8, minha puxa, acionamento na ponte 1-1. 1-1, autorizado, chama pro táxi, gol 865. Vai passar 865. 1203. 554, gente, a 12. Bom dia. 1-1 para o táxi. Com POB de 93, autonomia de 4 horas e 15, alterna confins. Táxi via Pátio Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste 1018. Tira táxi, ponto de espera 2895, obrigado. Paulo, gol 1093 para o táxi, e POB 107, autonomia 3 horas e 30, alterna ponto seguro. Caso de pouso, encerra 9 Tango Fox. 0-8-8-8-9-5, ajuste no 0 no 8. Gente do ajuste, atualizado Pátio Índia, ponto 0-0-0. 1-1-8-9-5, voo no 0-9-3. No 0-9-3, está lembrando, vai seguir o Airbus da Avianca até o ponto de espera, será o número 2. Gente, o número 2, visual para a nave, voo no 0-9-3. Salvador, Marcelo 22, 2 Lago 2, vai, tá? Autorizado, Marcelo 2229. Marcelo 2229. O Albert, o Enricor. Alfax Ray, uniforme, prossiga. Solicito autorização de reposta do Parque 3 para o Parque Principal, posição 08. X-ray uniforme, está autorizado o início do reboque, chama para ingresso no pátio principal. Alfa X-ray uniforme, chama para ingresso no Espaço 63, decolagem autorizada, vento 150 graus, 7 nós. Tem livre decolagem, voo 963. Salvador, Ocean Air 6219, está no ponto de operação, bom dia. Ocean Air 6219, bom dia. Autorizado, Daniel, manter. Autorizado, Daniel, manter, 6219. Meu nome é Meral, autorizado táxi, só tem intercessão, reporto para ingresso. Táxi voo 1865, tem 141 a bordo, autonomia de 2 horas e 50, alterna Goiânia. Táxi via Pátio e Índia, ponto de espera, chave torre 1895, ajuste 1098. Táxi Índia, 11.95, com 1.018, 1.98. 1.98. 1.98, boa. Salvador, voo 963, cruza 1610, não pensa pra sair da EL. Voo 963, contato radar na decolagem, estou para nível 360, saída da EL. 360, na saída da EL, gol 1963. 1093, ponto de espera, da 10, pronto. Voo 1093, mantém ponto de espera. Mantém 1093. Eco de novembro, prossiga. Azul 4201 no chame centro Recife, 125 no alterno 3395. 251 3395, grato, bom dia. Bom dia. Passaria do 2229, desça para 2000 pés, IGNH no 08, atualizada, final ILS, XUE, reporte final estabilizado. 2000 pés, 08, atualizado, final estabilizado, 2229. Eco de novembro, controle. Ah, ele os questiona sobre o seu estimado para descida. Solo Salvador, Alfa Xuê, uniforme, solicita ingresso ao pátio principal, que é a posição 08. Alfa Xuê, uniforme autorizado, reporte término do reboque. Alfa Xuê, uniforme, reportará o término. Capitão, torre, 629. Negativo, mantém o ponto de a cabeceira. Você viu o tráfego decolou à frente, mesmo nível, mesma rota, mesmo destino. Vai dar somente a separação prevista. Outro ali, Ilhéu estava confundindo com o Serra Novembro Fox Tank. Tira, mantenha a escuta, aguarde para chamar o controle, controle Ilhéu. 62, 11, decolagem autorizada, vento 150 graus, meia dúvida de lança. Fechando o nome. Polo 093, observe a rolagem do tráfego da linha pra frente, pode ali mantém. Ok, após o início da rolagem da mesma, a linha mantém a 10, voo no 093. Liberal, foi livre ingresso, reporta a linha de pronto. Meia 2 no 1, decolar 238, chama agora controle 1 no 9 decimal 8. 98, obrigado. Salvador, eu vou no 865, ponto espera, 1 no 0. Gente, mantém o ponto espera, eu vou no 865. Ok. Obrigado. Eco Índia November, o serviço radar terminado, chame agora o controle Léo 1201. Eco Índia November, controle. Serviço radar terminado, chame agora o controle Léo 1201. Bom dia. Bolo 963, chame Centro Recife, 251, altero 3395. 251-3395, gol 193. Fim de novembro, alfa decolagem autorizada, o vento tá no 0 graus, 7 mais. Eu vou falar de dar uma foto de arma moral. November Alpha decolado 239, segura pro do farol de Itapuã, reporta com do visual com tração nacional na tela. Guará na proa do farol de Itapuã, em coordenação com o tráfego para a GR 97 com o November Alpha. Bom dia. No 40 graus, 7 nós. Autorizado decolado 90 para o gol 109. Salvador, Federal 9970. Prossiga. 560 para Teresina, já tem? Ainda não. Qual o horário do plano? 10. 0. Ah, acabou de sair. Espera só, deixa eu só verificar aqui se está tudo ok com o seu plano. Só aguarde só um minutinho que se eu consultar a rota, já te pago a cópia, tá ok? Certo. aniversário, Pers 229, complete aproximação, torre 118.95. Tá saindo 2229, continue com a estimação, é a porta de baixo travada. Essa baixa travada dos 229. Pouso pista 190, vento 150 graus, 7 mais. Pouso 229. 60, via peso Lu 20. E agora conforme a rota do plano. Subida será Momo, transição Flock, primeira curva à esquerda, o código 5566 e o controle 119 decimal 8. 093. Boa, final 90, Índia no Beberal. Vai comprar livro lá na final da 90, Índia no Beberal. Caçareiro 2229, informa o tráfego do pé direito, mantendo 1 no mil pés. É um Charlie no 50. O mesmo cruzará a final 90, a sua retaguarda, só interfere com sua aproximação. Caçareiro 2229. 72229. .865 visual com a TR da Passareta na curta final 90. Primeiro visual 865. Faz o mesmo alinhar e manter. Na passagem de manter 7 Índia November Alpha, autorizado base pela direita, pista 197, parte na curta final. Autorizado, repassará na curta final da 197, Índia November Alpha. Passaredo 2229, solas 4 a 5, liga direita, chama solo 211. Passaredo 2229, táxi autorizado, alfa aquilo para o parque 3. 5 decolagem autorizado, vento 130 graus, 7 nós. Estão se dirigindo no sentido da pista do cercamento lateral aqui, tá? Tem três cachorrinhos aqui, se der... Na verdade, avistei mais um, tem quatro. Tá, ok, muito obrigada pela informação. A gente já vai acionar o fiscal aqui pra ver se captura os cachorros. Só me confirme, por favor, a localização dos cachorros pra gente ver se a gente consegue capturá-los. O serviço de visualização é exatamente aqui na posição, né, que a gente tá aqui. E eles passaram aqui pela Alfa, que saíram, vieram em direção da pista, passaram na Alfa e estão seguindo no sentido da cabeceira 28. Bem imagina-se. Tá ok, acabei de ver até o cachorro passando aí próximo. Tá ok, muito obrigado. Pode estar que você havia aquilo para o parte 3. Já acionou aqui o fiscal. Obrigado. Muito obrigado. Por nada, disponível. Com certeza. Livre TGL na 171 India November Alpha. Como 093, chama agora Centro Recife, 1251, na alterna 13395. 35, na 3395, ou gol 0093, bom dia. Bom dia. Dia November Alpha, tocou de Meteus 48, utilizado com vai à direita. A porta livrando o eixo da final uma dela. Autorizado com vai à direita, a porta era livrando o eixo de da 190 India November Alpha. Da 1901 India November Alpha. 101 November Alpha, privado base pela direita, pista na 7. Reporta na curta final. Reporta na curta final o India November Alpha.